3859, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 160 graus, 0,622 nós. A linha decola 10, tá 3859. Salvador, Alexandre 6311, próximo ao ponto 0, pronto. Alexandre 6311, após a rolagem da reposição, autorizado a alinhar e manter a cabeça no 0. Posso usar a linha 6310, Alexandre 6311. Torre Salvador, bom dia. Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, muito bom dia. Reporte para cancelamento das regras de voo visual para prosseguir para 1-7. O ajuste no 0-7. O vento para cheque 1-40 graus, 0-7 nós. Ciente, chamará para o cancelamento o Kilo Serra Lima. Da 3859, decolada agora ao 07, controle 119, destino 8. 198, bom dia, obrigado. Torre, o Papa Romeu aqui do Serra Lima, em condições visuais, solicita o cancelamento da presente. O Kilo Serra Lima, plano instrumento cancelado agora ao 07. Curva agora à esquerda com base pela direita da 1-7, reporte na curta. Sim, chamando na curta final, Kilo Serra Lima. Livre decolagem 1-0, vento 1-50 graus, 0-6 nós. Livre decolagem 1-0, Alexandre 6-1. Trouxe a Lima, tráfego avistado, livre pouso 1-7, vento 1-40 graus, 0-6 nós. Gente, livre pouso, baixar travado, tudo certo, mano. 63 11, decolada 10, controle agora 119, decimal 8. Sente, controle 198, Xanem 63 11. Serra Lima, solo agora aos 1-0, nível direito, ao estacionar a frequência livre, bom dia. Salve Salvador, é o TAM 3896, estabilizado no LS Extra Visual. TAM 3896, muito bom dia, ajuste no 0 no 7, vento 1-1-0 graus, 079, check trem, livre pouso no 0. Tá, com trem baixo travado, livre pouso no 0, TAM 3896. Gol 2065, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, gol 2065. Três oito nove meia, sola 120, direita 1211, via Foxtrot. Direita via Fox, mais ano 1, tá? 3896. Gol 2065, livre decolagem no zero, vento 1, 20 graus, meia dúzia de longe. Livre decolagem no zero, gol Celeste Bravo Delta Libertáxi até Lima, até o Pad 5, via Mai, Quebec, cruzamento, ao estacionar frequência livre. Gol 2065, decolado aos 22, controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, muito obrigado. Ótimo dia, bom feriado. Obrigada, bom dia. Uno 630, pronto, ponto espera. Uno 630, bom dia. Vento 140 graus, 059. Ajuste no 097, autorizado a linha decolar 10. Autorizado a decolar 10, bom dia. O voo 1630. Foro 630, decolado agora aos 25, controle transfere 119.8. Foro 630, copiou a torre? Foro 630, na escuta? Torre, soma 21094. Torre Salvador, bom dia, com 1094. 1094, bom dia, reporte baixar travado. Rio 98 no 1, bom dia, reporte visual com Boeing da Gol na final do 90. Rio 98 no 1, faça o check rádio por gentileza, 2/1. Ainda um pouco baixo, gentileza, faça o check. É, eu tô ouvindo o seu muito baixo. Agora, como é? Ah, 5/5, obrigada. Reporte visual com Boeing na Gol na final do 1-0. A visual, 981. Gente, Rio, após o pouso do mês, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Rio 9811. Tá, vai alinhar e manter. 094, baixar travado. Gente, Gol 1-0-94, 1-0, vento 140 graus, 059. Parque Trigoso, 90, voo 94. Afirma, Lima tem Rio 91. Gol 1094, salão 29, direita 121, decimal 1. Direita 211, gol 1094. Na vez do 1, decolagem autorizada no 0, 20 graus, 079. Vai iniciar o 9. Decolou os 31, controle 1998. Você não viu, confirma? que a Cruzeiro está autorizado prosseguir para cruzar a final da 1-0. Você que parou de estar bom, cruza a final da 1-0 e chama a Zerando Base 1-7. Afirmo. Aqui é com o Delta na base da 1-7, baixado e checado. Aqui é com o Delta, autorizado pouso, pista 1-7, vento 140 graus, 079. Autorizado pouso, 1-7, mas aqui é com o Delta. Salvador, 2 Salvador, é o 6140.0. 140, linha decola 1-0, 140 graus, 079. A linha decola 0, chamei a 6140. Número 140, decolado 45, controle 1980. 1980, 6140. Cuidado, só os 4-6, direita, frequência livre. 2-1, decolagem autorizada no 0, 150 graus, 079. Decolagem no 0, Bonomia, 2-1. Controle 1-9. 9-8, volume 2. Torre Salvador, bom dia, voo 9648, se aproximando do ponto de espera da 1-0. Volume 48, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, voo 1-6-4-8. Colagem autorizada no 0, no 50 graus, 079. Livre decolagem, Gol 648. Direcionamento, chama táxi. Colosso 49, controle 11980. 1980, obrigado, bom dia, 648. Bom dia. Capitão Libre Táxi, chama na papá. Oscar, tango autorizado, ingresso 97, chama alinhado e pronto. Este é Zulu Whisky, que estamos na frequência 119.8. Nicolau 55, controle 119.8. 19.8, muito obrigado, Tanco. Salvador, está passando a Mosca, X-Ray Uniforme, está estabilizando um localizador visual. Salvador Mosca, X-Ray Uniforme. Está autorizado, pousa na 10, e solicito por gentileza ao PAT de aviação geral, número 3, para somente abastecimento e para sair com o novo voo. Salvador Mosca, X-Ray Uniforme, pouso autorizado na 7, 140.06. Pouso autorizado na 10, Mosca, X-Ray Uniforme. Confirma, vai para qual pátio? Se autorizado, vai para o pátio número 3 da aviação geral e apenas abastece para sair com o novo voo. Quanto tempo no pátio geral? No máximo uma hora, o ASEC foi informado. E qual é o combustível? Combustível BR, por favor. Sim. Querosene BR. Uniforme é querosene ou gasolina? Querosene, por gentileza. Sim. Esse uniforme informa que... O pessoal de solo informa que o pátio 3 está fechado para aviação geral. É o 4 ou 5. Ok, então vamos prosseguir para aviação geral no pátio 5, então, o nosso uniforme. Sim. Controle Salvador, bom dia, voo 1864 com a informação mais. Voo 1864, 119.8. 19.8. Capitão Oscar, se informe, solo 59, direito 121, decimal 1. Bom dia, Guardião 06, prossiga. Guardião 05, sem tráfego, vou informar. O vento 150 graus, 08 nós, chuva fora do sol. Guardião, 150.08, confirma só o comandante pra ver. Fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, 4203, 1198. 1198.